sei que cheguei na hora errada. E peguei numa missão pesada. Tentei fazer você esquecer um cara. Band-aid na ferida que não sara. Na cama parecia nem estar ali. E quando eu te tocava, fingia sentir prazer. Sem ter. Sei que tentou tirar ele do pensamento, mas voltar pra ele era questão de tempo. Eu fui só atual de um momento. Eu fui só atual de momento. Não tem quem aguente. É duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente. Não tem quem aguente. É duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente. Telefone para contato 739-9146-8684. WS Produções. Na cama parecia nem estar ali. E quando eu te tocava, fingia sentir prazer. Sem sei que tentou tirar ele do pensamento, mas voltar pra ele era questão de tempo. Eu fui só atual de um momento. Eu fui só atual de momento. Não tem quem aguente. É duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente. Não tem. Na vida da gente. Não tem quem aguente. É duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente. Não tem quem aguente. É duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente. Pode ir de boa. Eu quem amei, quem ama outra pessoa.